Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá de volta o nosso Café Brasil. Como é que você vai, hein? Eu vou bem. E o cafezinho de hoje é especial. Nós vamos tentar definir os gaúchos. E sendo gaúcho, só pode começar com um poeta. Aliás, o poeta. Mário Quintana em Da Observação. Não te irrites por mais que te fizerem. Estuda a frio o coração alheio. Farás, assim, do mal que eles te querem, teu mais amável e sutil recreio. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Vamos começar o programa de hoje com um texto delicioso de Nilo Bairros, de Brum, gaúcho de Rosário do Sul, promotor de justiça, professor, escritor e poeta. Nilo pergunta: ser gaúcho, o que é isso? Quase sempre que discutimos sobre a essência de alguma coisa, estamos, na verdade, discutindo sobre as circunstâncias de aplicação de uma palavra. Quando cada um dos contendores esclarece quais as circunstâncias em que usa determinado termo, a discussão acaba. Esta verdade foi a coisa mais importante que aprendi com os filósofos da linguagem. Por isto, ao invés de sair dizendo que o gaúcho é isto ou o gaúcho é aquilo, vou esclarecer algumas circunstâncias históricas, geográficas e culturais em que a palavra é aplicada. A história do Cone Sul ensina que o primeiro grupo de pessoas a que foi aplicado esse termo era composto de mestiços descendentes de europeus, náufragos, degredados e desertores, e de índias das nações Minuano e Charrua. Esses mestiços eram nômades que percorriam terras que hoje pertencem ao Uruguai, à Argentina e ao Rio Grande do Sul. Não eram súditos de Portugal nem da Espanha. Eram homens livres no mais amplo sentido em que se possa imaginar. Viviam do abate do gado selvagem, tão livre quanto eles, mas eram tidos como ladrões, pois tanto os portugueses quanto os espanhóis consideravam-se donos das terras e dos gados que nelas viviam. Esses homens foram os primeiros gaúchos. E é errado dizer que eram uruguaios, argentinos ou brasileiros, porque eles antecederam essas nações. Gaúcho eu sou, nasci feliz, nessa terra formosa onde estou, sob o céu do meu lindo país. Vim lá de fora, sou laçador, só não pude laçar até agora o meu amor. Gaúcho forte, a querência voltarei, do potreiro dos teus olhos nunca mais me apartarei. Do potreiro dos teus olhos nunca mais me apartarei. Você está ouvindo Peri Souza cantando Gaúcho Eu Sou, de Eduardo Martins e Faria Correia. Começa aqui a nossa viagem musical pelo Rio Grande do Sul. Gaúcho eu sou, nasci feliz, nessa terra formosa onde estou, sob o céu do meu lindo país. Vim lá de fora, sou laçador, só não pude laçar até agora o meu amor. Gaúcho forte, a querência voltarei, do potreiro dos teus olhos nunca mais me apartarei. Do potreiro dos teus olhos nunca mais me apartarei. Em um sentido meramente geográfico, aplica-se o termo gaúcho às pessoas que nascem no território do Rio Grande do Sul, independente da identidade cultural delas. Isto nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os habitantes dos grandes centros urbanos do estado, Porto Alegre principalmente, rejeitavam tanto o termo gaúcho quanto a cultura da bombacha. Em um sentido geográfico e cultural, pode-se aplicar esse termo às pessoas que habitam no corredor das tropas. Este corredor cultural é composto por povoações ao longo de uma rede de caminhos, por onde subiam as tropas de gado e de mulas chucras em um ciclo que durou 2 séculos e que abrange uma larga faixa que passa pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. É a zona dos birivas, uma cultura que tem traços gaúchos e caipiras. Finalmente, em um sentido puramente cultural, o termo pode ser aplicado a pessoas que não nasceram no Rio Grande e nem no corredor cultural das tropas, mas que adotaram a cultura gaúcha por algum motivo. São principalmente os filhos dos migrantes dos estados do Sul que nasceram nos estados do Centro e do Norte e que se identificam com a cultura do Sul. Também existem aqueles que não nasceram no Sul nem são filhos de imigrantes, mas que se apaixonam pela cultura gaúcha, assumindo essa identidade. Aí está. Ser gaúcho é uma questão de identidade, mas não basta apenas sentir-se gaúcho. Ser gaúcho não é apenas um estado de espírito. É preciso agir como gaúcho em todas as situações. Para isso, é necessário estudar a história dos povos do Sul e confrontar-se na cultura gaúcha, assumindo e vivendo os valores gaúchos. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Você está ouvindo mais um clássico, composto e interpretado por gaúchos. Felicidade, do gaúcho Lupicínio Rodrigues, aqui interpretada pelo quarteto Quintandinha, que era formado por Luiz Teles, Francisco Pacheco, Paulo Ruschel e Alberto Ruschel. Esta gravação é de 1947. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Gaúchos, gaúchos, gaúchos. De onde vem esse termo, hein? Eu achei um texto de Valmir Félix Solano Ayala, poeta gaúcho, que conta a lenda do primeiro gaúcho. A minha casa fica lá de trás do mundo. Gaúcho é o nome que dão aos naturais do estado do Rio Grande do Sul. Mas houve um tempo que, por aquelas bandas, só havia índios. E como a terra era linda, o clima agradável, o céu azul demais, os crepúsculos espetaculares, os brancos resolveram se instalar por ali. Havia uma tribo, especialmente guerreira e ciosa das suas possessões. Eram os minuanos, ágeis como o vento, garbosos e atentos na guerra e no amor. Pois os minuanos enfrentaram os brancos com uma fúria notável. Num dos combates, os índios minuanos fizeram um prisioneiro. Reuniram-se os chefes e decidiram condená-lo à morte como advertência aos outros invasores. Prepararam então uma linda festa. O vinho de cauim, as cores de enfeite, as novas armas, as danças guerreiras, tudo foi antecipadamente ensaiado para o grande dia da vingança. O prisioneiro ficou numa cela de taquara, dia e noite vigiado por uma jovem índia da tribo. Não se falavam, mas os sorrisos e os olhares logo construíram uma linguagem mais forte e profunda, a do amor. E a carcereira, cada dia que passava, ficava mais triste, ouvindo as reuniões dos chefes, determinando a maneira como deveria morrer o intruso. Como não havia nada que fazer, o jovem pediu à índia, por gestos de mímica, taquaras, corda feita de tripa de capivara, restos de madeira e cola silvestre. Em silêncio, a barba crescida, os olhos incendiados de simpatia pela jovem índia, que o espreitava com a doçura de uma criança, assim o prisioneiro foi construindo uma viola. mas nunca tocou. Estava triste de pensar que iria morrer. Café Brasil. Chegou enfim o grande dia. Os assados e a beberagem correram desde cedo. Os homens estavam mais alegres e se exercitavam com as lanças. Disparavam em fogosos cavalos cobertos de pele de onça e plumagem de papagaio. As mulheres desenhavam nos corpos curiosas formas em verde e vermelho e gritavam muito enquanto atapetavam de flores o chão batido da taba. Desde cedo, o prisioneiro ficou amarrado a um tronco no centro da praça. Só a Índia estava triste. De longe, oculta atrás de uma bananeira, olhava com profunda mágoa todo aquele movimento. Alta noite, o cacique, acompanhado do feiticeiro, se aproximou do prisioneiro. Houve um silêncio sepulcral. Os olhos todos brilhavam. Era a morte que descia com seu sorriso dourado, e então o cacique falou: "Homem branco, tua hora é chegada." E o feiticeiro acrescentou: "Nossos deuses querem o teu sangue porque és o nosso inimigo." O jovem não dizia nada. Houve um momento de silêncio. 10 jovens guerreiros ergueram suas lanças em direção ao peito do prisioneiro. Quando te prendo na cadeia dos abraços e te torturo e te sufoco entre meus braços e te fuzilo com os olhos do desejo te mordendo no gosto do meu bem. Tendo sangue do teu corpo de malícia, quando te xingo com palavras obscenas, como jurasse as frases de maldade e veneno. Sinto, meu amor, que o amor é isso. Dessas coisas muito fora de juízo. Falar do Rio Grande do Sul sem lembrar de Elis Regina, hein? A gauchinha. Aqui você aprecia Elis cantando Moda de Sangue, de Jerônimo Jardim e Valdo Roque. Eu não sei você, mas eu ouvi de joelhos. E retomando a nossa lenda sobre o primeiro gaúcho, o cacique disse ainda: "Antes de matar-te, queremos que satisfaças teu último desejo. O que gostarias de fazer agora?" O jovem não disse nada. Olhou comovidamente a jovem índia que lhe servira de vigia durante aquelas semanas de espera. Olhou, e ela, como se entendesse, se aproximou dele. Trazia nas mãos a viola que ele havia construído na prisão. O jovem branco sorriu. A índia veio de mãos estendidas com um instrumento intacto. Desamarrou o prisioneiro. Havia em torno um sussurro patético. Com a viola, o moço branco dedilhou a mais suave canção. Sua voz se elevou com uma tristeza que fez tremer os mais empedernidos guerreiros. Cantou, cantou como um pássaro no último dia do mundo. Havia amor, vibração e nostalgia em seu canto. A índia, perto dele, chorava ajoelhada. Começou então um murmúrio vindo de todos os lados, logo crescendo, a voz ficou nítida, diziam gaúcho, gaúcho, que queria dizer gente que canta triste. E todos se sentaram e ficaram ouvindo, esquecendo do ódio, da vingança e do sacrifício. A alta lua encontrou o jovem branco dedilhando a viola. Calaram os pássaros ouvindo sua voz, e ele foi perdoado. Ficou com os minuanos e casou-se com a índia. Tiveram muitos filhos e assim começou a raça gaúcha. Por isso, nas largas noites, ao pé do fogo, com o chimarrão e a viola, ao ouvir-se a voz do homem do sul cantando de amor e de saudade, ouve-se também um murmúrio longínquo, os garbosos fantasmas da tribo minuano, passando entre nuvens e chamando dolorosamente, gaúcho, gaúcho. Você ouviu Desgarrados, de Mário Barbará e meu amigo Sérgio Napp, com o Renato Borghetti, o Borghetinho, que tem a sua gaita, e sua gaita tem a alma gaúcha. E para definir gaúcho, hein? Já a gente já tentou a definição da palavra. Depois tentamos uma lenda, e agora que tal uma poesia, hein? A poesia chama-se Gaúcho, e é de Antônio Augusto Fagundes. Ao fundo, eu vou tocar Pra Ti Guria, de Gilberto Monteiro. Os moços de Porto Alegre, escritores, jornalistas, aqueles que sabem tudo ou pensam que sabem tudo, disseram que já morreste. Ou então que estás de a pé, sem cavalo, sem bombacha, sem bota, espora ou chapéu, sem comida e sem estudo. Moços da voz de veludo e máquina de escrever, produzidos no estrangeiro, dizem que tu, companheiro, morreste ou estás muito mal. Porque o êxodo rural te atirou pelas sarjetas, sujo de pó e de barro, catando à toa o cigarro nos becos da capital. E, no entanto, estás vivo e trabalhando e produzindo o que comem esses moços do jornal. Quem é gaúcho, afinal? Tenho para mim que são três. Um é o peão, o assalariado, o operário campeiro. O segundo é o estancieiro, o empresário rural. O terceiro é o camponês, que se aguenta bem ou mal, sem ter nem peão nem patrão. No mais, é um homem solito, um carreteiro, talvez. São os homens, de a cavalo, que agarram o céu com a mão, rasgando a fronteira e chão, marcando terneiro e pealo, bebendo o canto do galo no alvorecer do rincão. São três homens diferentes. No fundo, os três são um só. Mesma fala, mesma roupa, mesma alma, mesma lida. Em resumo, mesma vida, mesmo barro e mesmo pó. Um mais rico, outro mais pobre. Prata, ouro, lata ou cobre, que importam se o homem é nobre e amarra no mesmo nó? A bombacha que eles usam tem um século, 100 anos. Os arreios do cavalo são muito mais veteranos, 200 anos talvez. E o chimarrão, o palheiro, o churrasco, o carreteiro, o truco, a tava, as campeiras, a gaita, o shot inglês, são dos séculos passados, já tinham em 93. E a mesma mulher gaúcha inspira cada vez mais. E a paisagem é sempre a mesma, eterna, mas sempre nova. Do litoral à fronteira, da serra aos campos neutrais, das missões até o Planalto, para frente e para o alto, como regiões naturais. Do verde das sesmarias até o ouro dos trigais, as duas cores da pátria que o Rio Grande esparramou nas plagas meridionais. Porque o Rio Grande é eterno, como é eterno o seu luxo. Tu não morreste, gaúcho. Deixa que falem, no mais. Deixa que o fraco de sempre, o fracassado, o vencido, tente te encerrar no ouvido, que o futuro lhe promete, e que te chamem de Odete os desfibrados morais. No lombo do teu cavalo estás tão alto, que a lama preta do asfalto não te alcançará jamais. Meu pai veio da campanha com a mulher e 10 filhos, e veio para abrir trilhos. Foi sempre um homem de bem. Jamais andou mendigando, catando lixo nos valos ou toco pelas sarjetas. Não se esqueceu das carretas nem do tranco dos cavalos. Nasceu e morreu gaúcho, trabalhou e foi alguém. E eu herdei seu evangelho, me orgulho daquele velho, eu sou gaúcho também. Vento negligente eu sou, onde a terra terminar, vento negro eu sou. Quem me ouve vai contar, quero luta, guerra não. E assim, com um hino gaúcho, Vento Negro, de Fogaça, com os Almôndegas, que o nosso Café Brasil vai chegando ao final. Que tal, tchê? Gostaste? Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sai, produção e apresentação de eu, Luciano Pires. O campo afora vai correr. E o programa de hoje foi cheio. Lá das plagas do Rio Grande trouxe uns tauras. Mário Quintana, Almôndegas com Fogaça, Renato Borghetti com Sérgio Napi e Mário Barbará, Nilo Bairros de Brum, Antônio Augusto Fagundes, Gilberto Monteiro, Elis Regina, Valmir Ayala, Quarteto Guitandinha com Lupicínio Rodrigues, Peri Souza com Eduardo Martins e Faria Correia. Que gauchada! Gostou? Não gostou? Quer baixar para ouvir de novo, hein? Então acesse www.lucianopires.com.br ou ligue e deixe sua mensagem no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, mais uma de Mário Quintana, o nosso poeta gaúcho com sua evolução. O que me impressiona à vista de um macaco não é que ele tenha sido o nosso passado, é esse pressentimento de que ele venha a ser o nosso futuro. Saber é viração. Quem vai embora tem que saber é viração. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.